rock and roll. Originais do samba viram cara que ficou dançando rock nego dito. Do Branca de Neve, alô São Paulo. Alô Branca de Neve, alô massa que se liga. Em Jorge Ben, dançando Catarina. Pode vir que tem Giovana com beijos, sabor cerejeira. Caprico exagerado e com baixinho injuriado. E chegando de mansinho e de mulher teimosa, João Sérgio da Ilha ligado na nossa. Que o movimento é rap e só não dança se não for o do Naldinho. Sem Naldinho ninguém dança. Samba rock, samba rock. Samba rock é um dançante legal.